Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Já sabem, estou na companhia de Leandro Amador, que vos leva até às 16 horas e 30 minutos o programa África Nova. Para trás, ficou a música dos Buraca, Som Sistema com a música Weka Weka, e vamos continuando com muito ritmo provindo de África. Por isso, conto consigo até ao fim destes 60 minutos, ou até muito próximo das 16 horas e 30 minutos. Já sabem, não saia daí e desfruto do bom ritmo da música africana. Thank you. Why oh why did I mess with the best friend? Why oh why did I go to that dead end? I shall take my time and promise her two times a love that's forever. My bad, you so sad of tear me up. My bad, how can I make you glad again? In love again and breathe again. For your love, I'ma roll up my sleeve again. But I know I took it far and I broke the trust between us. Kill the friend between us. With my sweet perfume that you gave me, remember I assume. Thank you. apaixonado, perdão, abro o peito, amor, levam, levam, vamos sentir o calor. Sou apaixonado, perdão, novo peito, amor, levam, levam, vamos sentir o calor. Apaixonado, perdão, novo peito, amor, levam, levam, vamos sentir o calor. Agora, nos próximos minutos, vamos ficar na companhia dos Irmãos, verdade, com a música Isabela, outro grande sucesso deste grupo, que lançou algumas músicas e algumas delas uns bons sucessos durante uns bons largos meses. E depois vamos ficar com o Dom Kikas, continua aí. Então, eu também espero que você continue aí, sossegadinho, a desfrutar do bom ritmo da música provinda de África. desesperado. A tua beleza é minha certeza. Tu és o que eu quero, és tudo pra mim. E estamos quase a chegar ao tempo de irmos aos reclamos da rádio, mas ainda temos tempo para ouvir mais uma música, e é ela, a Tentação, e quem a canta é a Gama. Então, fica aí, e já sabe, depois voltarei com muitos e mais sucessos. Sabem para quem? Para você mesmo, que está aí, atento ao programa África Nova, e na companhia do próprio, companhia de Leandro Amador. Então, um bem-aja a todos, e voltaremos para a segunda parte com a promessa de grandes sucessos musicais. Pois está confusa. Um dia pode ser muito longo e repleto de momentos muito complicados. E isso é o que vai poder acompanhar nesta série. Jack Bauer é o detetive-chefe da Unidade de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos da América. E em 24 horas tem de proteger a vida de David Palmer, candidato à presidência norte-americana, e ele que é alvo de um atentado terrorista. Acompanhe aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web esta emocionante série. 24 horas, todos os domingos às 2 da manhã, só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Logo pela manhã, há energia no Canal 2. Mundo Target, um programa que lhe traz as novidades e os sucessos do momento do Brasil e do mundo, do Brasil para o mundo. Mundo Target, um programa à sua medida, aos sábados às 10 da manhã, para começar da melhor maneira o seu dia no Canal 2 da Antena Web. Target Brasil, sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Alô? Alô? É. Caso Guteiro? É quem? Caso Guteiro, tá tudo bem? E aqui fala o Manano, tá-se bem? Manano, é? É Manano aí! Como é? É pá, mano, aqui a situação tá malaica. Eu estou a pensar em regressar. E vocês aí, como estão? É, mano! Babé, babé! E babé, babé! E babé, babé! E babé! Fala comigo! E babé, babé! E babé, babé! E babé, babé! E babé! Espera aí, meu irmão, eu assim não te percebo, pá. Eu preciso que me dê as orientações. Há uma série de coisas que podemos fazer aí na nossa banda, estás a ver? Quero mandar um iasi ou quê, pá. Continua a dar muita massa, mano. Seja sincero para mim, por favor, mano. Aí! Babé, babé! E babé! Essa do Huawei. Huawei, Huawei, Huawei, Huawei. trademark e tal. Nós aqui não temos nada disso, mas come-se bem, vive-se bem, estuda-se bem, é emprego para todas as classes. E você sabe, tanta boca e como é, então? Babé, babé, e babé, babé, e babé, babé, e babé. Fala comigo! E babé, babé, e babé, babé, e babé, babé, e babé. Mano, e o tio Rojo que subiu de patentes e tal? Epa, não tá a ver a vossa situação, mano? Babé, babé, e babé, babé, e babé, babé, e babé. Fala comigo! E babé, babé, e babé, babé, e babé, babé, e babé. Tantos gajos que eram sapateiros aqui estão aí a ficar ricos, vocês a verem? Como é possível vocês não conseguirem fazer nada pra vocês? Babé, babé, e babé, babé, e babé. Estar maluco, pá, epa, não percebo nada do que o gajo diz, pá, epa, é melhor um gajo manter aqui, não, pá, olha, aquilo está a dar medo, meu. E olá, mais uma vez, renovo os meus votos de boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora e local onde você pode estar a ouvir este programa África Nova. Então é um prazer estar aqui, a levar até si o melhor da música africana. E para isso, já sabe, tem que pôr nos favoritos, e aceder todos os sábados aqui na sua rádio às 15h30. É a hora na qual irá para o ar este programa, especificamente com música de África. Então, já sabe, eu sou o Leandro Amador e agora vamos a uma sequência musical de 3 músicas. Vamos começar com o Beto Duarte, depois vamos ficar com o B original com música Catita e para terminar a sequência musical vamos ficar com o Leland John com música Meia Noite. Já sabe, fica aí, porque fica na boa companhia, fica na companhia da Rádio Antena Web. que nem tá precisava nem porque se na volta de igual o valor tudo era normal. Então por que que de repente a voz fica tão diferente? Franco, lenta, se eu tiver na explicação. Então por que que de repente a voz muda completamente? Franco, lenta, se eu tiver na explicação. Oh, coração de gorduro. Fica com ansiedade, espera DJ Picasso. Maneira que puta mexe, tu poeira pasta, fica louco. Já acredito, nesse som um passo pro gol. Já acredito, louco, pro noite inteiro. Baixa comigo, paguei de mim. Me pegou em meu sol, me enchi de cocheiro. Cabeças controlando quase no desespero. Pior rosto. Beijo super tenisseiro. O ovo está fixe por cabeça retriceiro. A bolsa parece bom fresca. Sandrade bom o pescador. Traz de peixe na pesca. Hoje outra bem lady love. Pra menina exata. My God, minga por e eu espero com esse data. Aqui não tem encontro com o assunto bem falado. Se você está pronta pra nos estar junto, vem colar o bem li. Começa a fazer arte, mora Bruce Lee. Bem boi gosta, é que me gosta. A me curte aquela maneira que toma aquela decisão. Canto bem e eu ia ver. Show your position, dogstar, dogstar, menina do fuzzy love. Poxa na boate, canta poço sem de nove. E gosto de tenho vontade solo com o boi é perto de mim. Danço mais um passo com o boi, aproxima de maneira pura, nunca passo com o boi. Baixa com o boi, tem que sonhar, já sei. Maroca é tipo jogo, e tudo show, saquei. Camporta com hora, para mostrar e mora. Baby, não tenho um segredo que me sempre adora. Meia noite, Santa Chica. Meia noite, já te liga. Estamos a caminhar para o fim do programa a passos largos e agora vamos ficar a ouvir o Márcio Tudo Para Ti. E esta música vai especificamente, não vou nomear nomes, mas todos aqueles que ouvem semana após semana o programa África Nova. E já sabe, se por acaso quiser ouvir uma música ou dedicar até mesmo uma música a alguém, poderá fazê-lo e é fácil, basta enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E é um prazer poder retribuir aquela música que você mais deseja a alguém que você tanto quer. Então, ficamos agora com a música que também é inteiramente dedicada a todos quantos aqueles que ouvem o programa África Nova. sei como explicar o sentimento em mim. Não sei como dizer o que eu sinto por ti. É algo mágico que me deixa na lua. Descontrola, baby, me deixa à toa. Fico sem palavras para tentar explicar. Oh meu Deus, me diz o que está-se a passar. Ela chega, entra e me deixa assim. Nem com licença ela diz para mim. Não quero nem pensar, imaginar, viver sem ti. És tudo o que sonhei e desejei, my baby girl. Mude loucamente, oh meu amor. És tudo para mim. Estou viciado, vidrado no teu sabor. Bonita. Mude loucamente, oh meu amor. És tudo para mim. Estou viciado, vidrado no teu sabor. Meu amor. Terminamos aqui mais um programa África Nova. Foi um prazer estar aqui na sua companhia durante estes 60 minutos e dois a 8 dias estarei aqui com muito mais ritmo provindo de África. Aquele ritmo que você por vezes precisa para conseguir levantar o seu astral para que possa desfrutar do bom fim de semana que a Rádio Antena Web lhe pode proporcionar. Então, da minha parte e em nome de Leandro Amador e toda a equipa da Antena Web, um forte abraço e até dois a 8 dias, se Deus quiser.